Eis o hatch aceso, irmão. Na luz da perdição me encontro e pago o preço. Vou além, fumo, subi desse, esclareço. Alguém confunda alguns, desobedeço, já disse. Vou repetir pra você, quanto menos me ouvir, mais e melhor eu vou dizer. Tô vivo no mato mais uma vez, cada ali um tiro. Tenho 10 pets de 16, acende um fino. Entra, corre daqui pro seu papinho. Tô no páreo, caralho, fumando droga. É o rap RJ, tá chegando, tocando zaralho. Quem reclamar vai perder, se o mundo não te entendeu. Atrás da glória, trampando o dia inteiro. Na prática, a vitória de quem pega primeiro. Sou tiro que arranca a máscara. Meu parceiro sou eu, tipo esboleto no TTK. Manda vir me pegar. Seu respeito já não basta, só seu medo bastará. E faz, não pode errar. Linda, vem me curar. Uau, uau. Vivas, não pode errar. Sou mais um erótico de guerra. Pisando na grama, roubando rosas. As melhores ideias são as perigosas. Se acomode ou se incomode a fé. Não vale de nada pra mente preguiçosa. Eles querem o bem, eu quero a verdade. Vivem pra deixar bem, eu pra deixar saudade. Meu som sai da sala, cidade pra ser bom. É preciso sentir raiva da mediocridade. Sonha vicia, para de sonhar e agir. É aonde tá a sabedoria. Eles falam demais, mas falam em vão. Ouve, faz. É só entender. Quem escuta não ouve, quem olha não vê. Do submundo vou subverter. Ou você intimida o mundo, ou o mundo intimida você. Ligado e perigoso, seres são iluminados. Eu sou luminoso, pode dizer que meu sonho é inútil. Os loucos românticos sempre é por último. Vivaz, linda, vem me curar. Uau, uau. Vivas, não pode errar. Sou mais um erótico de guerra. Eu quero...